no 776, livre pouso 10, vento no 30 graus, 07 nós. Livre pouso 10, voo 1776. 312, boa noite, táxi aprovado Alfa, chama ingresso no Juliette. Alfa chamando para ingresso no táxi Juliette, o Xanier 6212. The report is to cancel Mike Papa Papa. For cancel Mike Papa Papa. Mike Papa Papa cancel at 51. Cleared for right hand base, report on short final runway 17. You report short final runway 17, Mike Papa Papa. É 212, autorizado ingresso, portão 05. Livre ingresso para a parte principal, portão 5, Oceania 6212. O Golf Oscar Yankee, observe o Avianca, o Airbus da Avianca ingressando no 5, após o ingresso do mesmo, autorizado seguir para a remota do pátio principal, mantendo escuta constante, aporte ao termo, Golf Oscar Yankee. Confirmado, senhor, mantendo na escuta, após a passagem do Avianca. Gol do 925, no pátio 3, prossiga. Tem a nossa... Salvador. Fala, Salvador, boa noite, gol no 776. E Fernando, na sua escuta. Boa noite, no 776, táxi aprovado Alfa, chama ingresso, outro cruzeiro Juliette. Autorizado Alfa, repórter Juliette. 1-4-4-7-3. To land runway 17, wind 130 degrees, 07 knots, check landing gear. Now in lock, clear to land runway 17, Mike Papa Papa. 25-133-25-3197-4. 359425, vai chamar o centro Recife, a frequência é 1260 e alternar 1228.8. Recife 1260, alternando 1288, boa noite. Voo 925, voltando. Prossiga, senhor. Teria nossa autorização, Brasília, por gentileza? Afirmo, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo 925, autorizado Sierra, Bravo, Bravo, Romeu, nível de voo 360, via para o Zulu 17. Decola pistão no zero com curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa. Em Elefa, intercepta para o Zulu 17. Controle opera em 120.8, transponder 5116, voo 925. Ser aprovado Brasília 360, via pelo 197, decola 10 com 10, com curva à direita. Saída é Arbor, Arbor transição Elefa. Elefa intercepta para o Zulu 17, 120.8 é o controle, 5116 é o transponder. Correto, voo 925, no passo 3, chame pushback, acionamento. Tá, obrigado. Papa Papa on the ground at 55, cleared backtrack, report apron. clear to backtrack, aero. Papa, papa. Roger, Mike, papa, papa. O Salvador, é o trip 52, zona 6, paciente da UISP. Por gentileza, teria a nossa autorização e caso negativo a saída para Aracaju. Trip 52, zona 6, Aracaju, tem 190 aprovado. O senhor está pronto para cópia? Afirmativo, prossiga. Trip 52, zona 6, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190. Decola a pista no zero, curva esquerda, subida Puca até a posição Jamo. Após Aracaju, controle 120 decimal 8, transponder 5167, trip 5216. Aracaju 190, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamu. Depois Aracaju, 1208 é o controle e o nosso transponder 5167 é o trip 5216. 5167, cotejamento correto, trip 5216, qual seu local de parqueamento? Estamos aqui na rebota 14, no lugar principal. Sim, senhor, chame para posicionamento. Amará. Bono 776, autorizado ingresso, portão 11. Autorizado ingresso, 11776. Golf Oscar Yankee, na retaguarda do Gol, que irá ingressar em mais alguns segundos no pátio principal. Autorizado seguir reboque até a remota, mantendo escuta constante, aporte ao término. Positivo, senhor. Cheque. Estabilizado 3858. Torre 1862, irmão Pouso, 3858. 1862, senhor. Bom trabalho. Datan livre pouso no zero, vento no 30 graus, 08 nós, cheque trem de pouso. Poxa, baixada e travada, autorizado pouso para 3858. Salvador, boa noite, voo 1885 para Guarulhos, 52. 885, Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, isso que é correto, pronto, cópia. Autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeo, nível de voo 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida da AEL até a posição Leda, após voo direto posição Bridge, em Bridge intercepta para Zulu no meia, voo até Bravo até o Zulu, após voo direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 120 decimal 8, transponder 5173, gol no 885. Gol 1885, entendeu que foi autorizado por Guarulhos, Serra Bravo, Golf, Romeu 360, via Zulu, desculpe, saída pela 10, curva esquerda, da El, Leda, Bridge, Zulu no meia, Bravo até Zulu, Trive, depois conforme plano. O controle 208, 5173, o transporte para o gol no 885. Protegimento correto, gol no 885, no portão 9, chame pronto para pushback, acionamento já. Para um zero, boa noite. Vai descer para o nível 050 na Proditap, a chegada é a Mari. 050, ESTAP, na Mari, 6310. Alô Salvador, boa noite, objeto 6720, informação Whisky. Objeto 6720, isso? Afirmo, senhor, para Galeão. 6720, confirme se a empresa enviou alguma DLA, o plano que eu tenho é das 20h55. Deixa eu ver com eles aqui, só um minutinho. Alô, 6720, Abizete. Prossiga, senhor. Segundo a companhia, foi apresentado sim, senhor, uma DLA. Gente, eu acabei de encontrar aqui para as 22h55. Afirmo. Gente, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. Foi o 6720 autorizado para Sierra Bravo Golf Lima, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bridge. Em Bridge intercepta a Zulu 1-0, voa até Smart, após direto posição Lufto, após direto Barbacena. Após autorizado conforme a rota apresentada no plano de voo, controle Salvador opera em 1-20.8, transponder 5066, web 6720. Só confirme, senhor, após o Smart, voa Lufto, Barbacena e depois a chegada, é isso? Lufto, Barbacena, após a rota do plano, senhor. Tá ok, então. Galeão 360 aprovado, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Segue na Upper Zulu 10 até Smart, Lufto, Lima Uniforme, Fox, Tango Oscar. Lima Uniforme, Vitor, Tango Oscar. Lufto, Barbacena e a chegada Smart 1, conforme o plano. 1208, controle. 5066 ou transponder, web 6720. Correto, 6720, portão no zero, chame funcionamento. Camarada, 6720. Alô, boa 3858, livrou na sua escuta. Boa 3858, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03. O 4070 vai descer para 050 na chegada Mari, no ajuste 0017. Puxar 6310, prossiga para 2000 pés, ajustado em 1017 e reposta brisada 1DLS. 2097, reportará estabilizado em RS 6390. 5827, paciente da X-Ray para Galeão 360. 5827, aguarde, confia. Tá. Salvador, Golf Oscar Yankee, formando o término do rebote, uma boa noite, obrigado. Boa noite. Zero, indicada? 2509, reduzindo. Copiado. Cinco oito dois sete, pronto, cópia. Pronto, cópia. Galeão, nível de voo 360, via Pêndulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5403 é o código, 1208 é o controle. Sol, transponde 5403. Isso. Autorizado, Galeão, 360, da El, Leda, Bridge, Pêndulo 10. Pista 1-0, curva direita, 5403, transponder, 120, decimal 8, o controle está no portal 04. Correto, chama para pushback acionamento. Chama na... Seu pouso, mantém a presente proa. Gente, mantendo presente proa então, 4070. Estou na remota 09, no pátio de cargas aqui para o inspecionamento. 1672, 130 solicitou pushback acionamento? É o 925, 1925 da Gol. Está autorizado, seu freio start. Parei, obrigado. Zero, descendo 2000, reportarei estabilizado, 4070 da Azul. Zero da Oxiné, complete aproximação, torre 18-6. 18-6, até mais, senhor. O senhor aceita ou aguarda a recoordenação? 36, aceito. Autorizado Brasília, 360, via Pêsulo 17. Subida Arbor, Elefa, curva direita após a decolagem, 5160 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 360, na Arbor, Elefa. Uniforme Zulu 17, decola da 10, curva direita. 5160 é o transponder e o controle de saída 120, confirma, desculpa. Controle 120, decimal 8. 208, confirmado. O gol 1613 está na 11. Correto, para pushback acionamento. Chama push acionamento 1613. Salva Chané 6201. O 601, confirme, o tráfego chamou, foi 6201? Afirma, Oxané 6201 com X-Ray para autorização, Galeão. Obrigado, Galeão, 360, via Pêsulo 10, subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, 5490 é o código, 1208 é o controle. Sente autorizado, Galeão, 360, para Pêsulo 10, da El, Leda, Bridge, decola da 10, curva direita, 5490, 208. A frequência saída 1208 é o controle. Assim é, 1208 frequência de saída. Correto, chama para posicionamento. Chama lá. Torre Salvador, boa noite, Azul 4070, 3 milhas do externo, baixado e travado. Azul 4070, ciente, continue a aproximação, reporte quando visual, informe chuva intermitente, leve, pista molhada. Ciente, 4070. 63110, solo zona 7, direito no 219. Audi Bravo 219, 6310. Avistou a 1200 pés, 4070 da Azul. Azul 4070 ciente, vento no 30 graus, 07 nós, 5 segundos para autorização. Ciente. Azul 4070 livre pouso no 0, vento no 30 graus, 07 nós. Ciente, livre pouso, pista no 0, Azul 4070. Só siga. É só um atraso aqui com o trator aqui, mas agora sim vamos ficar prontos. Tá autorizado aí o nosso pushback? Tá autorizado, 4-3. Ok, então vamos iniciar e chamamos para o táxi. Muito obrigado. Salvador, boa noite, 6310, Oceanese, bro. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Alô 885, tá na minha escuta? Solo 5216 da Trip está pronto para pushback e acionamento. Sim, te aguarde. Aguarde. No 885, está na minha escuta? Solo 19, direito no 219. Direita 219, boa noite. Juliette 6210. Oito, tá na minha escuta. 070 da Azul livrou na eco. 4070, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta Juliette, 4070. Trip 5216, puxa e aciona na remoto no 3, chama 3 de táxi. 37, trip 5216. Salvador, Abjante 6720, tá no gate 10 para o pushback acionamento. 6720, número 2 do setor, aguarde. Se escuta.